Olá! Na VLCast de hoje, um teste será feito. Em vez de editarmos o episódio completamente, iremos apenas incluir músicas e sons. Também não colocaremos o som de cada personagem após o nome do apresentador. Não tiraremos ums e algumas conversinhas necessárias para manter a naturalidade do episódio. Aproveitem e, se não gostarem, por favor, comentem. O primeiro podcast brasileiro semanal de Team Fortress 2 começa agora, com muita informação e diversão. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao VLCast, o primeiro podcast brasileiro semanal de Team Fortress 2. Eu sou o Stratofarius, e hoje comigo temos o Altair. Oi, de novo. Estamos aqui o Kakashi. Olá, tudo bem? Como vai você? Bom. Também temos aqui o Samurai. Que merda! Olá. E. Tá bom, vamos lá. E aí, gente, beleza? Não. Ah, valeu. Que velho cacá. E o nosso convidado especial para a noite, o Jojone. Não se preocupe, que não fala. Ele não fala, ele calma, de Deus, você não fala, Júlio. Calma, ele falou. Não fala. Não. Meu Deus, Calypso. Se ele fala, não, Calypso. Fala, bom, de qualquer jeito, vamos lá. Hoje nós temos um episódio extra longo e extra feliz. Oh, não. Oh, sim. Não tem como fazer uma combinação assim. Você não consegue fazer o anão. Não é possível fazer uma combinação assim. Oh, não. Só o Kakashi consegue fazer o anão. Oh, não. Genial. LOL. Bom, vai, continuando. Começamos agora com as classes. As classes. As classes. E antes de falarmos sobre o grande Demon Man, iremos falar um pouco sobre as novas armas de Scout e de Soldier e de Pyro, que a gente discutiu nessas três classes antes. De novo. Oh, não! Falar dessas sim. Armas. Consegue fazer um anão? Só o Kakashi consegue fazer um anão. Cara, você acha que eu me importo? Kakashi, por favor, não. Oh, não. Oh, só não. Só assim. Oh, não. Oh, sim, garoto. Oh, yeah, só. Continuando. A primeira coisa. Vamos soltar agora as armas para o Scout. E a primeira coisa é que quando todas as quatro peças do set são usadas, o Scout tem mais 25 de vida. O que é? Legal. Bom, temos o Mad Milk, que substitui o Bonk, que é tipo um Jarati, que quando você joga. A pessoa fica mijada. A pessoa fica leitada. Não, ela fica acusada, melhor. Putz. Isso mesmo. Ai. Bora. Nossa, falar, só que eu ouvi uma coisa estranha. Não, eu ouvi também. Eu também ouvi. Nossa, mano. Coisa alienígena. Eu, hein. Ah, signo. Continuando. Os players, eles ganham. A vida dele é heal. É curada 75% do dano feito ao inimigo que tá. As pessoas lambem o leitinho que eu jogar no combo dele. Então, se você joga o leite no heavy e você começa a acertar no heavy, 75% do dano que você faz pro heavy vai ser curado em você. Isso é pra todo mundo que acerta no cara que tá leitado. Ou seja, não faz sentido nenhum. E leitado? Não faz sentido, você atira no cara de longe e você ganha de vida, é life steal. Mas você sabe. Nossa, que isso é meio leite estranho. É uma coisa muito importante. Todo mundo deve usar o seu próprio leite. Porque leite... O problema é que normalmente você vai tomar leite de longe, gênio. É, pô! É, não faz não muito faz sentido. Cara, não faz sentido, pronto. E eu tô vendo apitos do além. Sabe o que é pior? Vocês estão buscando o sentido de uma putaria de jogo. Esse é o pior. Eu busco sentido em toda coisa, vai se ferrar. Não faz sentido. Qual é o nome de um programa de um outro cara da internet? Eu não entendo. Não entendo. Tá bom, você não entende, continua, extrato. Por quando seríamos, quando sabemos nossa razão no grande tabuleiro da guerra? Épico, épico, Altair. Na verdade não é épico, mas foi engraçado. Foi épico na época, agora não é mais época. Isso. Isso foi estranho, épico na época. Foi época na épico. Foi épico na época da época de 1989, na época... Épico em algum momento. Tá bom, foi lá antigamente. Bom, continuando, a segunda arma nova do Scout é o Shortstop. Quando você atira uma pessoa, ela fica mais lerda. Uma mistura de shotgun com pistola, meio estranho. E ela usa a munição da pistola. Usa a munição da pistola, pose como shotgun. É porque todo mundo sabe que a Natasha sucks. Oh, yeah. Mas aí a shotgun dá um slow de 0.5 segundos. Até lá... Não, mas bem você luxo, esqueceu que a Natasha sucks. Oh, não. Yeah. É, sim. Não. É. Não. Depende da situação. Bom. Depende da situação, mas enfim, a única diferença que você sente é na quando o Kakashi... na porta. Quando o Kakashi quer frega, ele pega a Natasha. É. Oh, oh, oh, pega a Natasha. Oh, oh, oh, pega a Natasha. Oh, melhor pegar a Natasha do que homem, né, Strato? Tá bom. Passando pra melhor. Oh, right to the face! Headshot! Continuando. Nossa, não passamos agora... Calados, por favor. Obrigado. Estamos passando agora para o novo hat dele, que é o The Milkman, que é um chapéu de entregador de leite. Pra combinar com seus leitamentos, leitados dos seus inimigos leitinhos. Ai, caralho, tô sentindo... Porra, que legal, hein, mano? Não faz isso de novo. Quem foi o retardado que deu... Que fez uma arma que é um leite? E quem foi o retardado que falou que isso é uma boa ideia? Alguém criativo, ué. Já que o TF2... Quem disse que o TF2 é real? Mano, se existe Jarrat, o cara mija no Jarrat, pronto. O cara pode fazer um leitinho, pega um bezerro e põe no negócio. Jarrat, a ideia do Jarrat é boa. Não, a ideia de rádio foi boa. Agora, como é que o cara vai conseguir leite toda hora? Tem um bezerro na bolsa dele. Fica como bolsa aí, mesmo, como o cara tanto. Tem um jarro de mijo toda hora? Porra. É mesmo. Pare não. De discutir lógica, não. Talvez. Na lógica. Na teoria, o sniper tem até explicação de como ele consegue o jarrate. Agora, o scout não. Que isso? Ele tem um jarro de jarrate no bolso? Não, ele fica mexendo lá, ele fica lá esperando, bebe água. O segredo é, o scout é uma vaca. Sem mais discussões, continua. O segredo é, Team Fortress é um jogo, para de discutir a fucking lógica. Não. Tá bom, parei. Continue. Ok. Bom, mas pode ser que não seja leite, por causa que a legenda do leite é nível 5, não leite. Essa substância aqui não é leite. Então não é goza. É, eu acho melhor ele continuar. Não vamos estender. Exato. Possivelmente a arma mais estranha até agora é o The Holy Mackerel, Holy Mackerel. É um peixe. É um peixe. Senta meu peixe! Tecnicamente essa arma não serve pra nada. Feel my peixe. A diferença, essa é a única arma que tem um sistema que quando você bate no cara, você não, aparece formação vezes um hit no cara. Aí quando você mata, aparece... Mata definitivamente. Fish kill, bitch. É como se fosse uma coisa de milhar, mas isso não faz muito basicamente sentido. É um taco. É basicamente um taco, só que especial. Aparece fish. É um taco vivo, ele se mexe. Mas você sabe que tecnicamente, uma das piadas que eles fizeram com isso é que a legenda desse daí é nível 42 peixe, que é uma referência ao Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu vi isso. Onde 42 é a resposta pro vida, universo e tudo mais. E peixe é a resposta para o universo. Uma das frases mais marcantes do livro é os golfinhos, que eles sabiam que a Terra ia ser destruída e eles tentaram avisar a gente, só que a gente não ouviu. Então eles foram embora eles mesmos e acabou que a última coisa que eles falaram, que foi traduzida como um duplo twist carpado, foi até mais, obrigado pelos peixes. Leia isso. É muito legal. Pelo amor de Deus, Tato, eu comecei a viajar na primeira palavra que você disse, desculpe. Esse livro não tem muito sentido. Isso aí, não, eu já entendi porque eu também li o Guia do Mochileiro. Isso aí, gente, a VLCast Cultura Nerd, pra todos. Guia do Mochileiro das Galáxias é um dos melhores livros. Acabaram de sair das pessoas bombadas no chat. Guia do Mochileiro das Galáxias é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. É muito bom mesmo. O cara. Sabe aquela comédia que se você não entender, você não entende? A comédia britânica. Se você não entender, você não entende! Escuta, é que o negócio é comédia britânica. Então a comédia britânica é muito centrada na aristocracia. É o humor negro. Não, na aristocracia e tudo mais. Tem até uma cena em que o cara que sabe a resposta. Porque a resposta pra vir do universo e tudo mais é 42, só que ninguém sabe a pergunta. Então eles acham o cara que sabe a pergunta, só que o cara chega assim: bom, a pergunta está em. Aí ele fala: desculpa, eu não vi o que você disse? A pergunta está, eu não vi o que você disse? A pergunta, eu não vi o que você disse? A pergunta. Aí ele: desculpa, pode repetir? Aí o cara fala: ah, dane-se, e ele morreu. Se você não sacar esse nível de. É muito engraçado, mas se você não entender a comédia, você vai acabar perdendo esse livro. Que é muito bom. Eu não entendi isso. Nem eu entendi. Lê o livro. O Guia do Mochileiro das Galáxias. Lê o livro. Eu vi o filme. O livro é bem superior, acredito. Eu queria que ele tá um forte agora, mano. O livro é tão bom. As capas do Soldier, e eu acredito que nosso Soldier residencial. Alguém aqui joga muito bem de Soldier? Às vezes. Quê? Alguém aqui joga muito bem de Soldier? Eu mais ou menos. Bem, né? De Soldier, eu não jogo, mas eu posso dar a minha opinião sobre a Black Box. Bom, Kakashi, se você puder introduzir as armas por um segundo, introduzir a o que todas as três armas fazem e a Black Box, eu vou sair por um segundo. Black Box, bomba para público. Eu não posso dar a opinião de todas porque eu só testei até agora a Black Box. Eu tenho as duas, se quiser que eu fale. Eu não testei a outra. Eu posso falar da bandeira. Tem da bandeira. Fala da bandeira, fala da Black Box. Da Black Box, então. Vai. A Black Box é um lança-míssil que tem apenas 3 mísseis carregáveis, mas quando acerta no inimigo, ganha 15 de vida, recupera 15 de vida. Pergunta, se você acertar um dos inimigos, você ganha 30 de vida? Sim, ganha. Você pode acertar uns 3, você sempre vai ganhar um de 15 de vida. Vai ganhar 15 por cada um. Não, que é a vantagem da Black Box. Atacar quando tem muita gente. Que tem tanto sentido quanto leite. É mais sentido que o leite. É Life Steal. Life Steal, pronto. É. Pronto. Não, cara, não tem lógica tu, como vocês tu vai ganhar vida. Eu não tô perguntando lógica, Samurai. Não grita. A coisa de lógica em um jogo e de Team Fortress 2 A lógica morreu quando o sandwich foi introduzido como arma. Ele não é. Tá bom, continuando agora falando da cornetinha nova. Battalion's Backup é meio que é o oposto do. Deixa eu. O oposto da Buff Banner. Fala. É o oposto da Buff Banner. Você leva porrada, você arrega sua bandeirinha. Em vez de dar crime e crítico, te dá mais defesa. Isso, mais quantos por cento? Imunidade contra. Imunidade não, 30% de resistência contra dano de Sentry. Pronto. E também imunidade é crítico, certo? É um chapéu. Imunidade é crítico? Não. Tem imunidade é crítico? Só se você joga com o Battalion's Backup ativado, ele fica imune a crítico. Ah, tá. Isso. Nossa. Eu não sabia. Já testei isso. É. Foi um grilinho agora. O hatch do. o novo hatch do Soldier é o Grenadier Soft Cap. E agora vamos ver as armas do Pyro. Se você quiser falar do hatch, fala aí do hatch, fala. Não, eu ia falar rapidinho que eu achei esses três hatches novos que a gente tá comentando muito parecidos. Tinha poucos detalhes de diferença. O único que muda mesmo é o do Spy e do Sniper. Mas você sabe que não foi a Valve que fez isso, foi o pessoal do Polycount. Sim, o Polycount. Então não é meio aquela coisa de tipo, eu tô fazendo hatch assim, você pode fazer um hatch diferente. Era meio aquele negócio, cada um trabalha no próprio, e acabou que os melhores foram esses. Ou a Valve quis trollar o povão. É. Sempre, já trollou várias vezes, basicamente. Né? Bom, continuando. Vamos agora para as armas do nosso querido Pyro. E quando você está usando todas as três pedaços do set, você anda 10% mais rápido. Você corre mais rápido. Mas você tem mais vulnerabilidade a balas. Bullets! Eu acho vantagem. Na minha opinião, é vantagem. Porque não, é vantagem Pyro... porque um Pyro precisa correr rápido. Pyro precisa correr rápido. Bem, essa é a opinião do nosso querido amigo Pidroca. Ele achou que deixou o Pyro muito fácil. Eu acho que muito fácil. Tipo, acho que deixou meio... Não, cara, tipo... agora, pelo que eu vi das armas, o Pyro agora, quando corre mais rápido, vai lá, mata o cara e deixa ele com pouca vida, mata com o machado, recupera a vida. Machado não, com aquela marreta. Jack. Ou com o machado, a The Grazer com o machado é perfeito. Jackhammer da vida, Jackhammer da vida. The Grazer com machado ficou bem fácil porque troca muito rápido a arma. É, Power Jack, tudo isso. Troca muito rápido. Não precisa nem dar o Air Blast pro cara subir. Não, mas assim, se o cara faz o set com Power Jack, cara, se deixa o cara com pouca vida, mata ele e ganha vida. Sim. Porra, tá bom, eu não vou falar da lógica, mas isso é overpower. Também acho. Tipo assim, tá lá. Não acha? As armas estão focadas em recuperar vida. Tem três, cara. É. Deu um life steal legal nesse update. E se você ver, está os três caras lá morrendo. Aparece lá o Pyro, os caras fuzilam ele e volta com toda a vida. Matou todos. Pronto. Isso depende da situação também, né? Tudo depende da situação. Até o Uber no cara ocupado, Soul, depende da situação. Cara, mas isso é impossível. Ok, esquece. Eu não tô falando de lógica, mano. A primeira. Mas a primeira arma do Pyro é o The Grazer. Que você. Você troca de arma 65% mais rápido, mas o seu dano de queimar é menos 25%. Aí não, vale lembrar que coisa, é o dano... Não, mas é o afterburn o dano. É, o afterburn, vale lembrar isso. É quando o cara já tá pegando fogo, aquele danozinho que sai pulando é menor. É só isso. Que eles vão corrigir isso. Agora, por isso vocês sabem que é o The Grazer é o par perfeito com a... A Extinguisher. É, isso. Claro, troca de arma super rápido, você vê como troca rápido aquela droga. Mas também tem coisas que dá. Tem coisas que também dão mais rápido a troca, além da The Grazer, eu acho. Tem? É. O quê? É, acho que tem. Eu não me lembro. Tipo? É, acho que. É, deixa eu ver, não é o Power Jack ou o outro que esqueci? Ah, sim. Não, Power Jack não dá velocidade também? Não. Não. Uhum. Veja então, continua. Bom. Vamos agora para o hat dele, que é o The Attendant. E o novo machado dele, que é o The Power Jack. É uma marreta que... Eu não sei o que significa mais 25% de damage done. Eu acho que você dá mais 25% de dano. Mais 75% de vida é ganhada quando você mata alguém. Quando você mata. Por morte. A desvantagem é que não dá random críticos. É, não dá random crítico, isso mesmo. Grande coisa. Ah, mas ainda continua uma arma overpower, isso. Sim, acho que é overpower. Porque 25% eu acho que é quase um mini crítico. É, 75% de vida, mano. 25% é um mini crítico. É, então. Ou seja, então. E conte com o fato que também tem o negócio de trocar arma hiper rápido com a The Grazer. É mesmo. Isso é verdade. Ele faça a porra já, podem ver. Eu tô vendo, cara. The Nerf will próximo, be unleashed. Bom, passando... Que não, isso? Não tentem me... Já nerfaram a sniper do sniper, que ficou uma porcaria totalmente inútil. Eu acho que ficou uma merda. Cara, a única arma que não devia nerfar foi essa. Mas foi essa mesmo. Cara, sério! Depois a gente fala dela. A gente fala dela. Continuando. Agora vamos falar sobre ninguém menos do que... O Demo Man. Sim, finalmente... Demo Man! Finalmente vamos falar do Demo Man. Por isso que o nosso querido Johnny tá aqui, ficou me enchendo o saco pra poder entrar quando a gente fosse falar do Demo Man. Não, Kakashi entende mais. Tchau, Johnny. Tchau. É tchau. Verdade. Porque eu sou da mesma raça. Que... Bom, umas informações gerais sobre o Demo Man. O nome dele é Tevish the Groot. Ele veio da Escócia. O trabalho dele é limpar a casa. Se você entendeu, limpar O lema dele é Boom Boom Baby. Uh-huh. E ele, quando ele tinha 6 anos, ele tentou matar o monstro do Lago Ness e acabou matando os pais adotivos dele. Nossa. Quando ele tava na escola, suas habilidades de criar bombas aumentaram, só que os seus números de olhos intactos, não. Se você entendeu, ele perdeu um olho. É. Bom, olhos intactos... O cara perde um olho numa explosão e não perde, bem, um braço, sei lá. A parte da cara. Cara, vamos e o Demoman. Não discuta a voz. O Demoman foi abandonado pelos seus pais de verdade, quase que era uma tradição. Vai. Porque todos os Demoman deviam ser abandonados pelos seus pais de verdade quando eram crianças. Não me pergunte, não sei porquê. Mentira, a verdade é porque ele era negro. Ele é o único nossa, negro. Nossa, mano, preconceito, mano. Cala a boca aí. Não, a verdade tem que ser dita. Isso é verdade. Cacaxi, tu falou merda agora. Falou merda. A verdade tem que ser dita. Eles estão inventando essa história. Ok, o Demoman, a voz dele é feita pelo Gary Schwartz, que também faz a voz do Heavy. O Gary Schwartz, se você for pesquisar, nossa, ele também fez a voz do piloto do avião do Left 4 Dead 1. Na fase do aeroporto. A Valve tem uma história muito longa de reciclar os atores que fazem as vozes. O cara que faz a voz... Claro, o Bill só não, morre não, porque não o cara foi preso. Que o cara foi que faz preso. A voz do, o cara que faz a voz do Bill também fez a voz do Father Gregory em Half-Life 2. Half-Life 2. Por que eu vejo isso que não parece nada? Não parece nem um pouco não, igual, né? Mas os caras fizeram... Nas novas falas do Sacrifice, o Bill chega a aparecer muito com a risada do Father Gregory. E eles reciclam muito. Por exemplo, o cara do navio do barco no Left 4 Dead 1, ele também é a voz do Sniper. E o cara que faz a voz do Sniper é casado com... Eu acho que é quem faz a voz da Announcer. Eu acho que é. Eu não lembro. Isso é. Eles reciclam mesmo. A não ser pelo Half-Life 2, eles não reciclam. Eles reciclam muito. Quê? Quê? Extrato? Confere aí se tá gravando aí. Tá gravando. Apitos, eu tenho medo que esteja parado de gravar. Mas tá gravando. É mesmo, também tô ouvindo os apitos. Acho que daí é de você. Tá gravando, ok. Bom. É porque eu tô ouvindo o apito. E uma coisa engraçadinha que o cara que fez a voz do Demoman fez. Ele fez umas vozes adicionais em muitas animações, incluindo o Mundo Estranho de Jack. Nossa. Nossa, que filme velho. Meu Deus. Filme é velho, mano. Mas é legal. O Demoman, ele tem 3 trabalhos. Eu lembro desse filme. Um salário de 5 milhões de dólares e vive numa mansão com a mãe cega dele no Novo México. México. O Soldier Azul e o Demoman Vermelho eram amigos. Até que a Administrator resolveu separar essa amizade. Como todo mundo sabemos, deu. No final deu. A War Update. Que não podem ter dois corijas diferentes amigos. Ah! Não, não pode. É, cara. Mas aí um racismo implícito. Parou com o negócio racista. Por favor, mano. Cara, por favor, a gente tem que falar isso. O sotaque escocês do Demoman, ele é muito quebrado por causa que o cara pra voz é americano. Imagina como é que deve ser o sotaque russo dele. Não tem nada muito... Tipo... Fala sobre o Demoman, a não ser que ele... Tem muita coisa pra falar dele. Ele tem um papelzinho com uma carinha feliz na frente do... Pinch dele. Saco. Se vocês perguntarem, a gente não responde, porque isso não faz parte da lógica. Perto aperta da área. G que tu vai ver. É, certas partes baixas. Os Países Baixos, pronto. É. Isso. E vocês vão ficar... Bom, continuando, vamos agora falar sobre as armas do... Ah, não. A experiência que cada um teve com o Demoman. Começando por mim, o Demoman foi minha primeira classe. Yeah. E... Cala a boca. Claro, você é preto. Que coisa é essa? É a mesma coisa que você falar que é russo joga sério. Com heavy. Quem é alemão joga com médico. É. Então eu sou francês, então né, sou mano? Texano. Sou francês amarelo. Que legal. Eu sou texano. Eu sou texano. Eu sou um australiano, cacete. Não, para de falar sobre essas... Peraí, não tem nem mexicano aí. Pyro não é mexicano. Não, mexicano não. Pyro não é mexicano. Seja mexicano. Pyro é mexicano. É uma mulher não é mexicana. É, sim. Não, não se sabe onde o Pyro é. Ele tem um sombreiro. É picante, picante lembra o fogo, fogo lembra o Pyro. O Pyro pode ser mexicano, ele pode ser romano, pode ser... Ele pode ser da Lua, ele pode ser um pônei. Pode ser um pônei. Ele pode ser um pônei. É o Ryu, ele faz a Ele é um pônei, sem lógica. No logic, acabou. Hey. É, sem lógica. É o Ryu aposentado, ele é gordo. O... Nossa, mano. De momento ele virou uma classe meio que eu só uso pra quando meu time tá muito preso por sentries. É. Altair. É. Bom, eu também faço isso com o Pep. De momento é uma classe... de vez em quando eu jogo, assim, é uma classe que eu menos odeio. Porque ela é muito útil e é mais fácil dar jump com as explosões, por causa que você posiciona antes de atirar. Kakashi? Bom, Demoman, na minha opinião, ele é o cara perfeito pra fazer isso, trap. Tipo, isso. Atrair uma pessoa pra uma armadilha. Você enche de stick um local pré-determinado, atrai alguém pra lá e quando essa pessoa chega, você só faz apertar o botão direito do mouse. É uma maravilha. Todo mundo tem que experimentar essa sensação. Se vocês verem o Meet do Demoman, vocês vão descobrir por que é uma maravilha. É uma maravilha. Você vê lá umas 8 pessoas passando pelo túnel olhando pra cima. Oh, shit, boom. Demoman is fantastic. Demoman é muito bom. Delícia. Vamos lá, passando para agora para o Samurai. Qual a sua experiência com o Demoman? Bem, joguei muito pouco de Demoman. Eu só jogo de Demoman quando eu quero zoar, usar a espada ou tentar destruir uma sentry que está me irritando. Se tem uma classe que eu realmente odeio jogar contra, é o Demoman, porque as sticks dele tiram coisa pensando? Pra cacete. Chega lá o server lá, o Heavy aparece e ele nota que ele tá dentro de uma caixa. Ele, meu Deus, o que é isso? Aí ele começa a tocar uma música clássica, aí do nada ele olha pra cima, tem uns 50 Demomans parados. Aí eles viram pra baixo, aí ele, oh fuck! Aí, isso seria engraçado. Tá, já não pode fazer isso, não. Ai, que isso, Strato. Isso é uma cena do filme. Vamos continuando. A gente vai falar. Spoiler. Spoiler o processo todo. Maldito Strato Fire, mal posso ver seus movimentos. Meu Deus! Bota aí, cala a boca. Que isso? Que som é esse? Quando o Altair ri, ele tem que assoprar no microfone. É mesmo, tem que assoprar no microfone. A risada dele. Izumi, sua experiência. Eu vou falar só uma coisa, que eu sou muito ruim de demo. Só sou bom quando eu vou usar, tipo, a garrafa com o escudo. Que já vou falar depois das armas. Mas com demo não tem experiência boa, não. Eu sou muito ruim com ele. Por isso eu pulo. E agora, Johnny, sua experiência com o Demoman. Ah, sei lá, eu jogo mais com o Demoman quando for pra competitivo, essas coisas, só mentiroso. Que... Mentiroso. Ah, tá, mas eu... Você pega Demoman pra eu não jogar de Demoman. Você pega Demoman e fica no último ponto, lá escondidinho, e põe mais 8 chiques e ele acaba morrendo ali. É, mas... Foi estratégia, né, ué? É competitivo, tem que usar essa estratégia. Doido. Essa estratégia funciona. Funciona sim. Às vezes funciona, mas às vezes aparece lá o cara lá no outro... Explodir só assistir que se fode aí. Ah, mas eu boto de novo e explodo ele de novo. Ué, mas é bom ter mais alguém pra me ajudar. Continua. É, deve continuar, né? Opa, tá falando das armas. A espada. Não, podemos não falar a espada em cima, eu gosto de usar o escudo. As armas a gente falar agora. As armas do Demon. As armas vanilla do Demon Man são o Grenade Launcher, que lança granadas. Stick Bomb Launcher, que você lança umas bombinhas que se prendem na parede, apertando o botão direito do mouse, elas explodem, quando você quiser. E a garrafa de bebida. Pode. Strato, eu posso adicionar uma coisa? A garrafa é a arma mais sortuda, que ela foi uma das isso bombas é que não foi inutilizada pela arma. Isso é verdade. Eu acho que a única que também não foi utilizada foi... A do Heavy, porque a do Heavy tem um touch kill, que a do... As fistas não tem. É mesmo, é. Showdown. E a garrafa, o bom dela é que permanece o Demon Man com aquela vida alta e também respira a velocidade. É engraçado da garrafa. É um mito que tem na garrafa é que se você quebrar ela, talvez tenha mais chance de dar crit. É verdade? Mas outra ideia pro... Quebrar a garrafa da mais chance de crit. Ótimo. Bom. Não fala. Não spoiler. Quando acabar a gravação você fala. As outras... Só escreve no bloco de notas. As armas que o Demon Man ganhou na Warp Date foram uma Charging Torch, que substitui a Sick Bomb Launcher. Que quando você aperta o botão direito, o player ele sai voando pra frente e a toda pessoa que ele acerta sai correndo pra frente. Não, voando, ele não sai voando, tem, sai correndo. Ele tem dizer. Mais 50... Ele ganha as unicórnio. Unicórnio. Ele ganha... Ele, só um segundo. Ele ganha mais 50% de resistência a dano de fogo e 40% de resistência a dano explosivo. E não precisa ser selecionada, porque a habilidade de resistência é dando passivamente. Tem a Scottish Resistance, que é mais uma substituta direta do Stick Bomb Launcher, que as sticks podem ser vistas pelas paredes ou qualquer obstáculo, só que você tem que olhar para elas para poder explodir elas. E você pode destruir as... pode colocar mais... É, mas você pode colocar mais... Não, você não precisa estar olhando para elas, Estrato. Se você tiver, tipo, uma parede atrás, se você apontar a mira na direção delas, elas explodem. Não, na teoria você que está olhando para elas, mas se você estiver olhando para elas... Você tem que estar olhando na direção delas. Na direção delas, não para elas. É isso. Ou se você tiver perto da sua stick e você apertar o botão, ela também explode, para ajudar a stick jump. E na teoria ela só serve para defesa, porque para dar stick jump, na hora de você tentar pular, você vai olhar para trás e até lá você já está... Não, o Bob colocou um update que faz que você, se a stick da Scott estiver perto, você não precisa virar para ela e para atirar. Quer dizer, pra explodir ela. Sim, mas mesmo assim, ainda continua sendo meio tipo, chatinho pra dar stick jump. Porque demora um pouquinho pra explodir depois que e você um pode armar. Demora mais. Você atira 25% mais rápido. Minha opinião pessoal dessa stick launcher é, eu não gosto. Cara, essa stick launcher é extremamente defensiva. Eu nunca mais vi alguém usando isso. Uma vantagem dela é que pode ter mais sticks botadas de uma vez só. É. Se eu não me engano, é 10 pra todos. Esse negócio é pra propósitos de defesa. Tipo, imagina aquela entrada pra Intel do tio forte. Sim. Bota 7 sticks em cada entrada, pronto. Acabou, pronto. Johnny, as cortes resistem é bom pra aquela estratégia sua. É. Por isso. Mas sei lá. Demora pra armar, se tiver muita gente dentro. Obrigado, né, Johnny? Não sei usar. Demora pra armar, usa grenade launch normal. Pronto, tira neles. Pode ser difícil. 0.6 segundos não parece ser pouco, mas na hora de essa dar é muito difícil. Essa não é uma das melhores armas pra usar bastante pra gente. Tem muita gente invadindo. Eu uso uma hora ou outra. Eu uso. Tá, tirando zoom. Você nem joga, você tá falando. De vez em quando, eu uso de vez em quando. Eu nunca e a outra arma que ele ganhou na update foi a Islander, que tem uma área de ataque maior. Yeah. Toda pessoa que era Marta tira a cabeça, de 3 metros. Subindo a o nível de O nível aumenta de cabeças vida. Aumenta sua vida e sua velocidade. Sua vida, e você fica só que abaixa sua vida máxima por 25 ondas. E não tem críticos. Até. Isso aí. Aumenta o dano também. Não. Cara, até 5 cabeças. Aí depois você pode ficar matando eles de primeira cabeça. Mas só vai até 5 que você vai ganhar 110, 210 de vida. É, sendo sincero, sobre essa arma. Eu não levo essa arma a sério, não. Eu vejo ela mais pra ela é uma de divertir. É, mas pra diversão. Quando eu lançou o update. Quando lançou o update, eu me dava uma de. Uns brincavam até que era meio que medieval, porque toda hora você via lá no começo do jogo, eu só via uns 5 demomens ruxando com os escudos. É, gritando. Ai! Pá! Cabeças rolavam. Cabeças vão rolar. É. Mas aí tem alguma historinha sobre essa espada. Ela é amaldiçoada. E essa é por isso que você perde vida. E você fica falando. Heads. Cabeças. É a espada querendo mais cabeças. É tipo a Força. Bom, de qualquer jeito. A Highlander é muito, muito engraçada porque ela dá uma referência ao filme Highlander. Onde um humano imortal poderia ganhar o poder imortal de outra pessoa decapitando ela numa luta de espadas. Yes. E também pode. E também o design da espada tem uma similaridade à espada de William Wallace em Braveheart. Legal, coração valente, ou seja, coração valente, gente. Nunca vi. Ah tá, agora saquei, agora lembrei. Não, Braveheart, coração valente. É. Nunca vi. É aquele filme que o cara luta pela liberdade. Mas eu nunca percebi isso. É. Vocês nunca viram aquele cara lá? A espada dele, muito foda. Eu já vi. Mentiroso, caluniador. Tá, enfim, continua. As armas que o Demoman ganhou quando foram em updates randômicas foram. A Pain Train, mesma coisa que o Soldier, não vou falar aqui sobre ela. Scottman, Skull Cutter e a Frying Pan. A Frying Pan foi uma arma usada pra quem comprou Left 4 Dead 2 e ia ganhar. É a mesma update, coisa update, que a. Só que eu ganhei. Tá bom, Pain Train. Mas ela faz um barulho muito bom. Porque ela muda o som. Um é, daí você pode beber a panela também. Pain. Pain. Você bebe a panela? Você bebe a panela? Legal. Você bebe a panela. Você toma ferro e fica mais forte. Eu vou comer. Vai comer vermes do Soldier lá. É que. É basicamente uma você ainda tira a cabeça, só que não aumenta seu negócio de. Seu nível de cabeças cortadas. Vida. É só pra dizer que tem machado. O machado te deixa mais lento, mas também te dá mais poder de ataque. Ele vira um bárbaro. E também o machado caga crítico. É. Caga crítico. Bem, você vai claramente usar Shit tricks. O machado tricks. Com charge em tarde, não? O machado com charge em tarde é apetitivo. É, e o... Islander dá um... A Islander dá um touch attack pro... Pro Demon Man em que você corta a cabeça do cara imediatamente. E ainda adicional. Esqueci de falar que é a lenda da velocidade. Tô falando. A gente falou isso. A lenda da velocidade quando você pega a cabeça também. É, também. Não, vocês possam falar. Falamos sim. A gente falou isso sim. Falaram? Falaram não. Continua. Ok, vamos agora falar sobre as estratégias de Demon Man. Como começar? Eu vou começar com a minha dica. É muito simples. Vamos lá. Essa é mais uma dica contra o Demon Man do que com o Demon Man. Se você tá andando e vai capturar um ponto e você vê que o ponto tá com sticks nele, uma dica muito boa, especialmente se você for de scout, é pular pra cima do... Não, é pular pra cima do ponto e pular pra fora. Porque imediatamente o Demon Man vai acionar sua bomba. A stick. E aí... É, depende do Demon Man que for. Ou não, depende do momento também, mas... É, eu não faço isso. Mas para as pessoas que não tem como dar double jump, shotgun. Eu já fiz isso de heavy, cara. Dá pra fazer com muitas classes. Se for soldier, eu afasto tudo com míssil. Basicamente, várias formas de afastar esquecemos de falar um extra também da arma do Scott X. que ela destrói sticks. É, Scott Storm destrói sticks. Sim, é verdade. Sticks. Eu tinha esquecido disso. Ela destrói sticks, ou seja, se você tiver... Ela pode ser ofensiva pra poder tirar sticks dos inimigos. É. Mas se você for um Demoman de verdade, minha dica... Não, se você for um tá jogando como Demoman, minha dica é... Quando você for fazer esse negócio de colocar stick em pontos e tudo mais, a coisa mais importante pra você fazer é prestar máxima atenção. Porque se você... Não, se, é, deixa assim discreta, porque é muito interessante deixar as sticks você deixar as sticks, tipo, colocadas de um jeito que se o cara tiver vindo e colocar elas do outro lado da porta, assim quando ele vai passando ele vai ser atacado e ele não pode ver as sticks onde vai descendo. Seja discreto com suas sticks. Isso. Tire. Seja discreto com as suas sticks. Olha lá, Altair, sua dica. Minha dica é de Demoman, que se você for um Demoman ofensivo de ficar dando stick jump, sempre tenha cuidado pra botar o menor número possível de sticks. Se você for lá, quero voar o mais longe possível, botar 4 sticks, não vai dar certo não. Você bota lá mais 2, e se você tiver ousado botar 3, pular um pouco mais pra frente, sai voando. Tem que sempre ter cuidado. Coisa de 3 de geralmente jump. Mata mais. Não, 3. Overhell. Não. É, se você botar 3 e pular um pouquinho mais distante, você fica com de vida. Até chegar no outro lado, você morre. Se pegar um travesseiro lá do outro lado, vivi. Agora, posso dar minha dica? Vai lá, Kakashi. Vai lá. Pipe launcher. Minha dica é com pipe launcher. Vocês devem fazer o seguinte. É. Oi? Eles entenderam. Grenade launcher, pipe launcher. Eles jogam pipe. Enfim. É, vocês têm que mirar acima da cabeça do cara e um pouco para a direção que o cara está correndo. Se ele estiver parado, devido à força da gravidade e também que a arma não é muito precisa. Ela não vai reto, geralmente, a granada. Ela não vai sempre na mesma direção. Então, tem que prever um pouco onde é que o cara está indo para poder atirar. Eu sempre dou bem assim. Um adicional seria no início de jogo, tipo Dust Bowl, quando os caras estão avançando, as pessoas têm mania de spamar sticks naquele buraquinho onde as pessoas saem, aquela caverna. É, na base lá deles, né? É coisa de noob, mas é uma coisa produtiva. Tipo assim, tô lá andando, feliz da vida, vem umas 80, umas 10 sticks na minha cara. Oi lá, o high sticks, boom. Sticks, não eram pipe? Pipe. Próxima dica, não importa, senhor samurai. É. Já foi? Dois explodem. Bem, a minha dica é a mesma que a sua, Stra, porque eu normalmente eu jogo de demo defensivamente quando tô jogando sério, então... Deixar as sticks discretas e também não... Sempre use a pipe. Isso, eu acho que é o próximo. É você. Quem é o próximo? Agora vocês. Eu? Ah, tá. Olha, mesmo sendo muito ruim de demo, nunca jogo com ele, então... Eu também, já que só raramente eu jogo, eu uso as cotes, né? Como eu já disse antes. Então, com as cotes, faça o seguinte. Como o Strato e o Samurai disseram, pode assistir que sem ninguém ver, né? Você vai ficar cego e explodir. E se você já usando scotch para defender vários lugares ao mesmo tempo... Não para de virar seu mouse, porque qualquer hora pode aparecer um inimigo e passar os sticks e você morrer pra ele. Só falo isso. Isso é uma merda quando em lugar com duas portas. Se você tá vendo lá... Mas se os lugares forem perto... O scout vai e volta. Isso é uma grande vantagem para os scouts, mas você tem que ficar com olhos de águia. Então você tem que estar sempre de olho nas suas sticks, não é pra parar de usar seu mouse. Sempre fique olhando... Só isso mesmo. Deve ser um cara e cabum. Morreu. Mas nós sabemos a parte do cabum, não preciso saber. É. Bom, acabou a giga do Demoman. É. Passamos para. Deixa o Johnny, você não ouviu ele com. Aham! Não? Altair tá meio avoado hoje, né? Mas tudo bem. Ah, que o Johnny tá aí. É que o Johnny não fala, cara. Johnny, tu nem fala o que tu quer. que tu quer. Fala aí. Ele é convidado, ele é muito tímido, deixa ele. Ah, não é tímido, é que ele é uma bicha mesmo, fala. Ei. Ok, fala aí, Jorge. Fala aí, Jorge, pode falar, vai. Fala, olha, então... minha dica de momento, se você não sabe usar pipe, usa escudo. Desculpa, se você não sabe usar pipe, usa a stick, ataca com a stick. Você taca a stick no cara e explode assim que ela encostar no cara, também ajuda. E se você sabe usar de pipe, eu aconselho você a usar o escudo, que o escudo também ajuda você. Nota extra sobre o escudo da resistência a fogo. O Chato falou isso, mas tudo bem. Então é basicamente isso, se você sabe usar pipe, você mira bem, tem uma boa mira, você usa o escudo, que te facilita depois. Mesmo, mas se você quiser defender se quiser defender ponto, por exemplo, aí você usa stick mesmo. Sério? Quero ver se ficar de armas no meio da, é só isso. Da rodada. Beleza. Né? Beleza, então. Não, acabou não, vamos falar rapidinho do hatch. Acho que é só isso. Tem muito hatch de momento, alguém quer falar alguma coisa sobre os hatch dele? Fale. Eu quero falar. Fala o samurai como está. Eu tenho um afro pintado de branco que eu não troco por nada. É o afro-velhaco. Nem pelo brinco. Nossa, meu Deus, Altair, para de... Ah, dois brincos. Mas enfim, meu afro-albino, eu só preciso... É o afro-velhaco. Só preciso de um name tag pra nomear ele. Eu só quero um name tag. Fica o apelo aqui, se você quer dar um name tag pro Kakashi, botar o nome de afro-albino, por favor. Bota afro-velhaco, por favor. Afro-velhaco. Ovelha negra. Ovelha negra branca, Zoom? Ovelha negra. Porque é uma ovelha branca, negra, porque o demo é negro, né? Oh, não. Ah, enfim, eu realmente queria ter o... Maldita. Qual o nome? Nossa. O chapéu de... Pirata do... Demoman. Ah, qual? O novo ou o velho? O novo. Tem chapéu de colonizador do demônio? Eu tenho, samurai. Foda-se, você tem. Exatamente, foda-se que tu tem, tu não eu vai podia trocar contigo. Tu não vai querer trocar comigo, então? Eu posso, depende do que você me oferecer. Chega. Tá, então depois negociamos. Ui. Ui, meu Deus. Um quer saber. Não gosto do Shanka, porque eu já tenho o pugilista. Continua. Bom, esse foi o frases. E agora vamos falar sobre notícias. Teleporter down! Teleporter down! Teleporter down! Teleporter down! Teleporter down! Teleporter down! Teleporter down! Teleporter down! Teleporter down! Teleporter down! Teleporter down! Muito pouco pra falar agora. Notícia. Quem comprou Left 4 Dead 2 ou já tem Left 4 Dead 2, recebeu dois itens de Left 4 Dead 2, que é o chapéu do Alice e uma... E um... O boné do Alice e um... E uma frigideira. Chapéu, boné, né, você quer dizer. É um chapéu de qualquer forma. É. Frigideira. Pro Demon Man e frigideira para cozinhar verde. Eu achei ela muito boa. Tipo, ela faz tudo que uma garrafa faz. E ainda faz um barulho bacana. Falando assim, pá, pá. Isso é muito bom. Você bebe, você pode beber, você pode comer verme, né? Você pode bater nas pessoas, né? Você pode bater nos seus inimigos. É multiuso. Multiuso. É inox. Que nem a panela. Esquenta, não, mas ele é melhor do que o barulho do sopa peixe. E protege de bala. É melhor do que a panela do Soldier na cabeça. Aham, uhum. É uma frigideira. Toda revestida em Teflon, resistente a ferrugem. Tem muitas vantagens. De um som de titânio com ouro, só que aí ficou uma pintura de titânio. Austrália. Enfim. Continua. Alice Cap é. Que isso? Bacaninha da Alice. Enfim. Alice Cap é um boné do Alice, é isso. Ou seja, é pra porra. É um boné parecido com o boné da Manco. Ah, sei lá como fala essa porra, né? É parecido, Manco. Só que aí tem um. É parecido, só que só muda a textura, meio que isso. Não, um carrinho de construção. Um carrinho de construção. Ah, sei lá. Nossa, a gente não falou de engenheiro, que não importa. O engenheiro aqui tem menos hatch. É verdade? Coitado. Oh, eu acabei de olhar. Nossa, doeu, hein? Quem liga? Não fala nada. Ninguém liga. Jim Carrey. Bom. Bom. Na verdade, quem tem menos chapéus é o que tem mais. Faz quem tem menos chapéus. Chapéus são apenas cosméticos. Parem de ligar tanto pra eles. Tem um acusado. Por isso que eu nem ligo pra eles agora mais. Mas agora não, eu não ligo pra eles. Ele ama os chapéus. Ele beija o chapéu. Team Fortress 2 fez um patch no 7 de outubro que tinha os cakes fixes. O mais importante é que o Sydney Sleeper não mais penetra em... Era legal você colocar 500 scouts em uma linha na full Team Fortress, pegar o Sydney Sleeper, pegar full charge e puf! Ah! Pum, vários. Sério, posso comentar? Sério, essa arma já era inútil pros snipers bons. O sniper bom não vai querer dar jarate pros outros matarem. Ele já mata. Já mata. O sniper que quer ajudar o time. E agora piorou mais ainda. Agora ninguém usa mais essas novas snipers. Só uma pergunta. Ele vai ajudar muito mais o time matando de uma vez do que deixando o cara vivo. Tipo, geralmente o sniper, quando é em competitivo, por exemplo, ele foca no médico que tá curando o cara lá atrás. É muito difícil acertar a cabeça, acho que ao ponto deveria cara, ser... Cara, Cisne Sniper foi feita pra sniper noob, pronto, falei. Ou seja, pra mim. Ou seja, cara, eu acho que a Sniper já não era útil. Ela já não era útil. Deixa agora, mais quando útil. Perdeu, é a única arma que não tinha que ser nerfada, cara. É mesmo. Nerfaram. Fala ali, sim. E nerfaram. Uma coisa, o cara só fica com o Jarate no full charge ou o tiro normal? Não, 50% ou mais. Não, se você tirar, se dá fast shot, não dá. Não dá. Tá. Só 50% ou mais. Não, 50% não. Basicamente. Carrega um pouquinho, dá. Acho que 30% dá. Basicamente, deixaram uma arma semi-inútil, totalmente inútil. É mesmo. Agora tá uma merda. Acho que eles ainda vão arrumar isso. Eu acho que ainda vão arrumar isso. Apesar de eu já ter trocado a minha por outra coisa. Eu ainda tenho ela aqui, mano. Mas já tô pronto pra quando melhorar. Eu só tenho por coleção mesmo. Eu não tenho mais coleção. Eu não, tenho todas as armas agora, até hoje lançadas. Exceto as promocionais e a Frying Pan. É. Vejam os fixes. Que os fixes são muito tristes. E agora vamos para... discussão. E hoje na discussão vamos falar sobre The Sacrifice. Yay! Discussão. É, atenção, spoiler. Eu não vou falar nada de spoiler. Spoiler. Se você não jogou. Spoiler de quadrinhos de Lampião. Spoiler da Sacrifice. E spoilers em geral. Spoilers. Nem a pau. Spoilers de Começando por você ter um. Não. Samurai. Começando por possivelmente falando da última parte do quadrinho. Depois eu falo. Isso mesmo. O quadrinho. Eu quero falar que no eu não sei se eu gostei da ideia do. De porque o. É acabar com o Superman Left 4 Dead 1 indo pra ilha. Que eles vão pra ilha no final. E eu não sei, eu não gostei. Só achei um pouco estranho. Eu não acho que vai ter tudo normal. Que vai ter tudo normal lá na ilha. Eu acho que paraíso. Eles conseguem expandir isso, mas vai puxar muito se eles conseguirem. É, só tem uma mulher, né? Vai viver ali, pronto. Nossa. Oh, a Zoe, coitada da Zoe. Coitada é o escambau. Coitada da Zoe, tentado, mano. Só tentada, violenta, só tentada. O coach ficou vivo. A Zoe vai levar uma pentada violenta. Mas sabe o que eles fizeram pro Bill morrer? Pro Luiz não morrer? Porque senão ia ficar só gente branca na Terra. Se bem que entra esse Rochelle. Só que o Rochelle vai ser difícil. Ou simplesmente uma porra de tanque socou o Bill. Caso encerrado. É, o Bill morreu numa maneira épica, matou os três tanques, fim de história. É, coitado. E levou um soco na barriga de um tanque. Foi covardia. Nossa, meu, se eu levar um golpe, você já voa, levar um soco na barriga. Ele veio, levou um soco de um tanque, três depois socos de três tanques mataram ele. Levou um monte de golpe, é isso. O que aconteceu? Eu gostei no começo que a gente teve esse sonhozinho do Francis em que o Luiz tava sozinho na ilha dele e ele falava, cala a boca, Luiz, ninguém quer ir pra sua ilha estúpida. E o Francis era o mordomo e ele tava falando blá blá blá blá blá alguma merda sobre Vietnã. E aí do nada aparecia a Zoe e gritava com ele, acordando ele. Eu achei muito legal. Devia ter uma DLC que seria só o Friends. A ilha do sonho dos Friends. Seria muito legal essa DLC. É. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa sobre o quadrinho? LOL. Quadrinho não. Não, que tecnicamente mostra que eles cada um dependiam do. Estavam por ele mesmo e se fuderam no final. Pronto. É. Feliz. Que feliz, hein, honra. Mas, na teoria, não tem nada. Só mostrou que o Bill se quis redimir na história, porque ele. Então, tecnicamente, no final, a Zoe meio que aprende com o Bill essa lição. E se suicidou. Porque ela fala que no final a gente só se importa com o nosso pessoal, com quem é do nosso grupo. Com o nosso grupo. O que não faz muito sentido, já que eles ajudam com os próximo, personagens do Left 4 Dead 2. Se importa com o próximo. Eles não dizem sobre a localização da ilha. Eles basicamente dão de bandeja pros militares lá. Ajudam de certa forma por causa que abrem a ponte e tudo mais, que foi maior porcaria. Será que vai acontecer a mesma coisa no Last of Us 2? Não, eles não terminaram no The Passing. Terminaram no The Parish. É. Pra ver que... No final do... Desculpa, foi The Parish. Mas The o que eles pegaram os caras do helicóptero, eles falaram. Militar, vocês estão preparados para carriers? A gente descobre que os carriers estão sendo mortos pelo militar. Eu acho que vai acabar que eles vão ser mortos ou vão fugir, que nem o pessoal do Left 4 Dead 1 fugiu. Cala a boca! A Rochelle é legal, depois de The Passing ela tem... Depois de The Passing ela teve 50% mais personalidade. Ela não teve personalidade, cara. Lamento. Não, que nada. Você tá andando no esgoto, a Rochelle fala, Nick, luta de água. Não ouse. Eu rio muito mais com a Rochelle do que com o Ellis no The Passing. Ah, e no final, cala quando eles estão indo falar pelos jovens comentários da Fidelidade 1, chega é lá o Ellis, então... Rochelle e o cara que. E Francis sentados na árvore, beijando-se. Deu mais personalidade pra eles dois. Pra Rochelle, que antes. Muitas pessoas ficaram reclamando da Rochelle porque eles queriam alguém como a Zoe. E eles tentaram fazer algo diferente. Porque o personagem da Left 4 Dead 1 era muito estilizado pra parecer aqueles personagens de filmes B de terror. Aí quando eles tentaram fazer algo diferente como Rochelle, acabou que ninguém gostou. Cara, mas sério, eu gostei do Ellis. O Ellis é muito épico. O que eu achei mais épico foi o Nick perguntando se ele queria trocar o Lois pelo Ellis. Também achei legal isso aí. Would you like to go with us? You can leave Ellis. We can have Ellis. We hate him. He's too funny. Tá, continuando. Papo, papo nerd de 10 segundos. Bom, eu não vou falar nada agora sobre a DLC, mas se alguém quiser falar alguma coisa sobre os mapas... só um segundo. Quero não, viu? Tem uma coisinha que tá todo mundo reclamando que eu fui... Surpresa. Hoje eu fui jogar... O Johnny ia falar, vocês cortaram. Que o quê? Agora fala. Fala. Não dá pra ressuscitar o Bill com o defibrillator. Não? É lógico que não. É bem, não devia sei dar. É verdade, deveria dar. Mano, se desse ia ser muito louco, mano. Lógica! Uma coisa que tá bom, então entendemos, samurai. Pô, uma coisa que, uma coisa que tá todo mundo reclamando é que é o final do... O final do The Sacrifice é muito rápido, do nada, e que, eu vou falar o que acontece, quando você aciona o último gerador, você simplesmente, não tem nada, você simplesmente acaba você caindo no chão e morrendo. Tem todo mundo gente reclamando que isso é muito rápido, mas o que eles querem que você faça? Você é suposto pra morrer, não tem rápido, o que fazer, né? Você morreu. Mas o eles que, que todo mundo jogar eles um... querem que seja aquele Last Stand épico. É, aquele Last Stand. Yo! Yo! Yo! Aí dá slow motion. É, mano. Mas acho que devia fazer um final mais legal, assim, esse meio que... sem graça comparado aos outros. O final foi bom. E eu gostei da opção de poder matar qualquer um, além do Bill. Coitado. É mesmo. O Bill morreu toda hora. O que um pode morrer agora? Qualquer um pode morrer, a Zoe pode morrer. Na verdade, ele escorrega numa banana invisível e cai. É sério isso? Acho que é de bacana. Tá bem, cara. Mas, mas aí, eu achei que elas eram muito legais, muito bonitas, muito foda. E aí chega lá, Bill, uma coisa, eu odeio o seu plano. Não. Eu odeio Ilhas, eu odeio barcos, eu odeio. Eu odeio carvão, eu odeio Witches. Ele tem muito mais odeio nesse negócio. E tem muitas referências ao Left 4 Dead 2 em si. Porque o próprio Bill fala: sabe quem fica andando por aí enchendo garrafas com gás pra pessoas? Idiotas, que é o que os personagens do Left 4 Dead 2 fazem pro Virgil. Ai, coitado, gente. Nossa, não acredito nisso. Sério mesmo que você não, teve? Não. Esse foi uma descoberta, isso. É. Nossa, eu também descobri isso agora, mano. The Sacrifice, eu daria uma nota de 4,5. Galera, ganha cultura agora. Podia ser maior, mas uma das coisas... Mas Last 4 Dead 1 mapa já tava pronto, Zona. Mas também tem uma coisa, eles fizeram um marketing pesado sobre esse DLC. A minha parte favorita da DLC foi quando eles estão subindo naquela montanha, sei lá o que, pra entrar no barco. Eu adorei aquela cena, é muito bom o negócio. Parecia foda, era legal subir lá em cima. Sim, olhava e via zumbi dos dois lados. Eu achei muito foda. Eu achei que pra mim tava sensacional. Agora podia ter um pouco mais de trabalho. E agora eu queria saber por que você fica lerdo e zumbi corre que nem o diabo naquela montanha. Fica lerdo porque não é tão fácil subir uma montanha. Lógica, esqueci, não tem lógica nisso. Pois é, né? Enfim, vou apertar o botão do gerador. Que? Samurai, não reclama, isso também não é lógico. Isso é lógico também. Ah, tá. Agora isso aqui que o Samurai disse. Eu não quis ser lógico. É, opiniões. Oh, quem liga pra ela? Eu não entendo você. Bom, eu não entendo o opinismo. Nem eu. Ah, tinha uma coisa pra falar, que hoje quando eu fui jogar eu ouvi a quote mais épica do mundo. O Francis fala que é legal não tava que gostando o muito do próprio plano do Bill e que ele tinha medo de ir. Luiz começa a xingar ele. Medo de ir. Ele fala, fuck ass island. Começa a xingar ele. E o Francis começa a piorar o xingamento. Fuck ass bitch island. É ele é idiota. Engraçado. Francis e Luiz são... Francis é o meu personagem favorito da série inteira Left 4 Dead 2. Quem não gosta do Francis? Hey, Jesus Francis. Todos gostam do Francis, mas ele odeia todo mundo. Meu amigo não gosta do Francis. Ele disse que preferia ele ter morrido lá no The Passing. Isso mesmo. Eu acho que o Bill tinha que ter morrido, não tinha outro pra morrer. Tipo, cara, o Bill já tava velho, não ia conseguir reproduzir com a Zoe, então melhor morrer e morrer. Cortando assunto, continua. Ah, mas antes o Bill não ser produzido que... Esquece, eu ia falar preto. Esquece. Racista! Ele tá muito racista, mano. Na minha opinião. Continua, já falei. Eu fiquei duas pessoas. Eu tô falando muita merda nesse podcast. Aí, você sabe que não tem ninguém ao vivo ouvindo a gente, né? Claro que deve ter, tipo, não sei quantos. Tem duas pessoas nessa pista. Tem você, Sobe. Tem só você, Johnny. O Johnny não fala nada, então ele ouve. No domingo, antes do feriado. Também são 10:30 da noite já, gente. Também é pra querer ouvir 6 pessoas aqui. Cara, o feriado é terça-feira, tá, cara? Mas tem gente que tem aula, tem gente que trabalha amanhã. Mas tem gente que eu recebi, eu me dei minha segunda-feira, se fode aí. É, eu também. Eu também, pô. Se fode aí, nerdão. Eu tenho aula amanhã e nem terça. Nem eu não tenho aula sexta nem sábado também, e aí? Se tem aula no sábado, eu não tenho aula no sábado. Eu tenho aula no sábado. Se fode aí, nerdão. Então se fode aí, nerdão. Pois é. Só que eu tenho um futuro melhor do que vocês. Aham, sei. Eu ainda tenho futuro, sou estudante segunda a sexta, pode. Agora para de falar de aula, vamos voltar. Eu não vou parar de falar de aula, porque isso aqui não é podcast de escolas. Ah, qualquer coisa está, tu vai cortar mesmo. Servidor e feedback. Agora temos 4 coisas importantes. Na verdade, eu acho que a gente vai colocar os 10 que faltam. Então a gente vai ter, provavelmente o nosso cérebro vai voltar. Gente, a gente vai falar isso depois. 3 coisas importantes sobre o servidor de feedback hoje. A primeira coisa importante é que prestem atenção, a partir do episódio 9, todas as gravações serão feitas na segunda-feira às 7 horas. Nessa hora, o pessoal já deve ter voltado da escola e é muito mais fácil do que no domingo, onde o pessoal planeja as coisas com seus pais, famílias e tudo mais. A segunda coisa é que o AVLCast agora tem muito G. Eu vou tentar parar de colocar aqueles anúncios repetitivos no grupo do servidor e do clã do AVL. Não vai ser. Eu vou continuar, então, só que até todo mundo começar a se acostumar e entrar lá. O grupo do servidor só fica. Eu vou parar. Continuar. Parar. Entendi. E afinal, curiosidade, samurai. Tem que colocar outra aí. Provavelmente o Pidroca. Ainda tem que fazer. Ele tá com alguns problemas. Se passar o tempo, eu vou perguntar pra ele se. Se o pode acabar aqui, a gente terá que substituir alguém, talvez. Ele tá? Eu espero que não. Eu espero que não. Não, deixa o Pidroca lá. Só deixa alguém o com bastante responsabilidade. É. Por que eu tô falando com o cara aqui? Por que tá tão quieto de repente? Porque ninguém tem responsabilidade. Ah, pois é, nem eu, então deixa. Bom, passando para a última parte do servidor de feedback, vamos falar agora sobre atualização sobre progresso na VL Filme 3 e Toy Box Ted. Toy Box Ted, o episódio 1, o script já tá feito, o Jojone tá praticando. E nós. Ops. Se vocês não lembram, vai ser uma série feita Garry's Mod. Não. Em que nós vamos falar sobre novos addons, Toy Box e tudo mais. Ah, tá. Nossa, que. Tá, beleza. É pra atualizar a comunidade. Ele de uma coisa bem engraçada. Me dá Garry's Mod! Garry's Mod! Me dá Garry's Mod! Atualizar a comunidade que não entra no. Que não usa o Google pra pesquisar, né? Usa logo o YouTube. É. Ou sei lá o quê? Enfim. Eu até não sei PayPal! Ninguém manda e-mail, não sei porquê. O pessoal do feedback, o pessoal da comunidade do Orkut fica falando, nossa. O pessoal da comunidade de uma comunidade do Orkut fica falando, nossa, que chato. Como é que eu vou saber se eu nem entro no Orkut e vocês não mandam e-mail? Se vocês mandassem e-mail, talvez eu poderia saber. Eu poderia melhorar. Mas talvez se você. Beleza, eu vou mandar e-mail. Os tratos, ninguém se importa de mandar e-mail, cara. Hoje em dia é muito difícil. Mas costuma também fazer podcast, essas coisas. É, mais tipo, cara, tipo, eu não vou falar que todos brasileiros são, mas muito brasileiro é que realmente não se importa com nada. Essa é a realidade. Tem brasileiro legal, como é nós. É a verdade. Não sabe nem o que significa um podcast. Hoje. E se você não sabe o que é podcast, os tratos podem botar um link. Se você não sabe o que é um podcast, é isso que a gente tá fazendo. No objetivo de... Esqueci. Sabia o que era, mas agora esqueci. A gente tá tentando passar, mas por favor, passe pros amigos, olhem pra todo mundo o que tá rolando. Quando vocês não passarem, acaba que ninguém vai saber e acaba que nada. Tipo, a gente tá falando pra uma gravação inútil. Legal. Uhum. Que poucos vão baixar. Eu tô gastando diariamente uma hora da minha vida pra nada. Tudo bem que tem. Não, diariamente, semanalmente. Diário, né? Não. Quer dizer. Diário, só se 15 segundos, 12 minutos cada episódio. Eu, hein? Nossa, diário? Cara! Foda-se! Olha! Kakashi, minha resposta é dedo do meio. Dedo do meio da amizade. Yeah. Nossa, ah, espero que não faça essa maluquice, mas se puderem, eu tô dentro. E qualquer momento, uma coisa muito importante, que eu esqueci de falar sobre o AVL Filme 3, o Odd acabou de mandar um monte de sugestões pra segmentos que nós vamos colocar. Eu vou dar uma ideia pra vocês, o que vai ser a história, uma coisa que não dá muito spoiler, basicamente, vai incluir um certo vilão que vai tentar destruir um certo clã. Era a história original do A Velho Filme 2, só que foi excluída. Samurai, lógico. Ele vai tentar destruir, né, uma certa pessoa vai descobrir sobre isso, e essa certa pessoa a gente vai tentar gravar, avisar. Lembro, só que essa a gente certa... tentou gravar. Eu, de Spy. E eu não posso revelar só mais, porque são os twists épicos, coisas malucas e twists escarpados. Desculpa. É, vai ter Super Kakashi. Vai ter o Super Kakashi, que o Super Kakashi tem que ter. Continuando, vamos agora para... O Super Kakashi, bons tempos. Unicórnio, bons tempos. Sucrilhos. Pera aí. Não vou ouvir nada, sabia? Mas beleza. Enquete da semana. Time has been added. Time has... Chiclete estrada. Vou fazer a voz de William Bonner. Chiclete estrada. Tom Cruise. Eu vou falar chiclete. Chiclete! O filho só mais falando rei, cara. A enquete de semana dessa vez foi o... Você acha que os preços da Man, Cold Store estão muito caros? Que foda-se! Vamos ler os comentários de cada... Lógico, $20 no shopping. Vamos ler os comentários de quem postou. O Nips disse que... Hell yeah, o hash de $8, capitalismo. Pode dizer... Otto disse que, olha, se fosse raiz até que dava, Red custando mais que o jogo é foda. O Júnior disse que Valve aprendeu a ganhar dinheiro, acho que está caro. Eles deveriam botar uma espécie de pack na loja Steam para poder comprar por reais. Isso é verdade. Mano, isso é brincadeira. É, dá pra fazer uma companhia de ar. Tipo, o Brink custa R$49,90. Se você trocar por dois reais, você ganha um Brink. Exemplo, fui eu. É. Eu troquei dois reais. O Kakashi trocou dois reais pra ganhar nas poder de dois, mano. Que é isso? Kakashi, que lindo, segredo. Foi o Lyre, só pra só falar com o Lyre que a gente vai. Tinha um cara que me. Eu falei que eu tinha um hatch, o cara falou, eu te dou $25 pro hatch. Ah, Arbandas é um outro hatch bom. Eu tô indo louco com essa maluquice. Porra. Sério? Acho que tá. Só pra sua curiosidade. Você não aceitou. Só pra saber, Golden Ranching não tá tradable, né? Não é mais tradable agora. Ninguém pode trocar ela. É, as pessoas ficaram muito tristes depois disso. Bem feito. Talvez uma vez tenha mais sorte. Não. Mas mesmo assim, cara, é muito estranho. Daqui a pouco eu vou pensar em fazer uma companhia de hatch. Vou juntar todo mundo pra ganhar jogos. Vou trocar meu Elvis pelo Brink. Daqui a pouco. Agora o TF2, tudo vale dinheiro. De qualquer jeito, o Love Truck disse: não vejo nada de errado na loja em si. Chega um tempo que, se não se tem mais tanto lucro, só vendendo o jogo. E é preciso de algo mais. Mas, porra, esse algo tá mais caro que não sei o quê. O Izumi não deu comentários, por causa que ele é gay. Caro demais. Não, cala a boca, eu só falei sem comentários. Porque eu não. Dedo falou que cara demais realmente, eu falei, prefiro comprar um jogo novo que gastar dinheiro brincando de Barbie no Fortress 2. Afinal, as armas dá pra conseguir de boa jogante. Não é um hatch unique, é um exclusivo da loja que vai mudar minha capacidade durante o jogo. E o Odd respondeu: Deus, eu gosto da Barbie, vou gastar 999999991 dólares e comprar todas as roupinhas para as minhas bonecas. Ainda bem que você... Olha aí, Pode. Você desceu um grau. Meu Deus, vocês não têm sarcasmo. Ele tava zoando. Depois você desceu várias vezes em degraus da honra. Cara, ele tá zoando. Eu sei que ele tava zoando. Eu sei, eu tô cara. Zoando também. Calma. É estrato, viu? Depois você fica falando e todo mundo é troll. E os resultados chegaram. Pois é. Se quiser, pode falar. Continuando, vai. O comentário final. Só tenho um comentário a dizer aqui. Na teoria, falando sério, sem nenhuma besteira, na teoria, a Valve quer lucrar, mas ao mesmo tempo erra pessoas ricas. Tipo LoliBall, que compra um pack inteiro, compra chave para abrir caixa randômica, compra tinta. O LoliBall pode fazer isso, agora isso deixa meio que sem graça que a pessoa vai lá. Isso gera uma competição. As pessoas, pô, eu tenho dois hatches. E você? Eu comprei todos os hatches do pack. Que legal, mano. Então nem vale mais a pena, assim, tipo, ficar colecionando, assim, né? Qualquer um pode comprar e ter mais. Mas pra mim é... É, besteira e nem ligo. Eu tô com o meu hatch Johnny Bravo. Eu tô feliz. Eu já tô com todos os meus hatches, eu tô muito feliz também. A Valve é a última que já ganha dinheiro. Ele já ganha dinheiro. Lógico, mas por que eles estavam querendo ganhar dinheiro? Eles estavam à beira da falência. Porque vocês sabem que parte do dinheiro que eles veem que cada um paga pra um jogo no Steam. Nunca vai entrar falência. Valve não, acho que é 5 ou 10%. Steam, tá. Activision sucks. Sim, a última empresa que acho que entrou na falência foi Infinity War. É, cara, que vocês contaram que eles fazem você pagar $15 por 3 mapas. Activision nem entendo que entra na falência. Vão demorar muito. Meu Deus. Sim. A Infinity War acho que entrou em falência. Tá andando a fazer jogo infantil agora. Sério? Não, a Treyarch assumiu de novo. Eu vou dar uma foto aí, não vai ser. Peraí, Kakashi, que site é esse? Voltei. Não, a Treyarch assumiu Black Ops. A Treyarch fez uma merda aí? Não, a Treyarch tá indo bem, cara. Até agora que Tipo, já sei, vou admitir, eu tô achando que a Treyarch vai superar e muito a Infinity War. Tipo, o fato é o seguinte, se a Treyarch não salvar esse Call of Duty nesse Call of Duty, Call of Duty morre nesse ponto. Nesse Call of Duty. Modern Warfare morre, né, se não salvar. Todos os Call of Duty morre, só isso, pronto. Nossa... Eu tipo sei, assim, mas a Infinity War fez uma merda mesmo com esse A Infinity War de... Era bom no 1, no 2, só que aí depois começou a piar no Modern Warfare 2. Mas botar imagem hentai não vai me fazer gritar hentai. Depende, esse site é forte, eu não vou querer entrar, não. Ok, eu vou estar... não tem vírus. Mas enfim, continua. Eu fui no Google e pesquisar do que aí. Lá. Forte é um lugar cheio de perigos, meu povo. Não tava pra lá. Os resultados foram contados e o vencedor, a resposta vencedora da enquete foi sim, com 7 votos, e a perdedora foi talvez, com 3 votos. E eu não. Não. E o não? É, beleza. Não. Belezoca. Nossa. Bom. Nossa, nova enquete legal, dessa vez. Legal, hein? É uma enquete muito estranha. Porque essa enquete também tem a ver com o fato dos preços das coisas. É uma enquete que você pode pensar que não tem muito sentido, mas é... Você pagaria por uma... Você pagaria por uma update de Fortress 2? Então, isso mesmo. Essa é a nossa enquete. Não. Me fudei. Não. Eu tô falando, você. Então vamos ainda. Você pagaria por uma. Mas a Valve diz que ela nunca vai fazer. Você pagaria por uma update de Team Fortress 2? É hipotético. Eu só quero saber. Você pagaria por. Se você pegasse uma update do nível que foi, sei lá, Sniper Spy Update. Ou a War Update. Que foi. Ah, cara, eu acabaria pagando, cara, mas dependendo do preço também, se for tipo um preço de um hash, não. É, depende de quanto vai ser esse update, né, se for tipo baratinho até que tudo bem, não. Né, mas se for tipo $15, ou tomar banho, né. A lógica é o seguinte, quando isso acontecer, a Activision vai ter a vida nova. Não tem lógica. Vocês se perguntem, depende de vocês, vão lá votar no nosso... Maldita lógica! No nosso... Fórum. É. E eu acho que é isso aí. Acabou por hoje, finalmente. Não que eu não gosto. É isso aí. Não que eu não gosto. É que vocês não sabem. Nossa, o problema, mano, que eu falei, tipo, pra gravar isso aqui. Obrigado por aturar. É, tipo, teu programa... Antes que eu me mate você, pode ver se gravou? Vê se gravou pra começar. Gravou tudo? Claro, tô aqui. Não, na última vez você entrou e parou de gravar. Quando o Johnny entrou, gravou ele, começou a gravar com ele, mano. Só gravou na parte que ele entrou. Isso que foi estranho. Entrou aquele funk maldito, viu, Johnny? Depende do funk também, né? Maldito funk, mal posso ver seus movimentos. Só adicionando uma coisa. A todos que lerem, ouvirem essa mensagem, postem: Jojone é um racista. Não sou racista. Verdade. Racismo da cadeia, cadê coisa preta? Esse cast vai ser Jojone racista. De novo, racista. Bom, isso significa que acabamos, então significa que apenas uma coisa e que você deve... Ouviram uma mensagem. O status é preto. Bom, senhores, esse foi o VLCast. Racismo é um crime. Esse foi o VLCast, episódio 8. Tenham uma boa noite, dia, tarde. Sou eu, posso te ligar na cadeia. Tanto faz. Noite. Boa madrugada. Até mais e até o próximo dia. Para vocês, seja o horário que você está escutando a gravação. Isso mesmo, boa. Exato. Até a próxima. Até a próxima. Um episódio. Jojone racista. Foi mais um episódio da VLCast. Todas as músicas usadas aqui pertencem a Valve, WeCreateStuff.com e Arthur Slanian. Não se esqueça de visitar a VLClan.blogspot.com para ver as notas do show. Mande um e-mail para avlcast@avlclan.com.br, deixe um comentário no iTunes ou no nosso fórum em avlclan.com.br/fórum. Falou! Três, dois, um, dez, parou, começou.